vejo o sol nem apareceu. Noite tão triste, noite tão triste. E sem você aqui, eu grito teu nome, você não responde. Por favor, não me deixe assim. Estou quase louco, teu nome eu chamo. Vem me amar. É amor. Amor não correspondido. Você não tá nem aí. É amor. Amor não correspondido. É amor. E você não tá nem aí. É amor. Feeling absoluto. Feeling absoluto. Fazendo você dançar. Noite tão triste, noite tão triste. E sem você aqui, eu grito teu nome, você não responde. Por favor, não me deixe assim. Estou quase louco, teu nome eu chamo. Vem me amar. É amor. Amor não correspondido. É amor. E você não tá nem aí. Amor não correspondido. É amor. E você não tá nem aí. É amor. Amor não correspondido. É amor. E você não.